3600, complete aproximação, torno no oito decimal 95. 957, no meio, processo 2 no pé, está de VLS, reporte estabilizado. 2000, reporte VLS estabilizado, 57 no meio. Está 3600, está 2600, está no baixado. 00, boa noite, ajuste padrão 63, confirme já está visual para o campo. Ah, sim, visual. Está 3600, tem livre pouso 10, vento 090 graus com 1 ou 2 nós, 12 nós. Tem livre pouso. Portugal 019, reality from number 160. Portugal 019, Scott Island, head north arrival, distance 4,000 feet, Peninsula 013. 4,000, Peninsula 013, north arrival. Chinavia 224, Chamini 6, 125, decimal 45. Centro agora, 125, 45, Chanel 6224. Obrigado, boa noite. Boa. 971, tá ciente da informação Bravo? Ciente. 7091, Guarulhos, nível 36220 autorizado. Aerovia Pesolo 14 até Grufe, Gol para meu uniforme Fox Fox. Após intercepta o Pesolo 16 até Belo Horizonte. Após direto Trive, Tango Romeu Índia, Vitor Índia Trive. Após vai prosseguir via Upper Whisky 58 até Poços de Caldas, por parte de Arle Lima, após direto. Decolada 10, com curva direita na subida da El, após Leida, após Krat. Charlie Romeo Alfa, Tango Eco, Krat. Aciona 5030 no transponder, controle 119, decimal 8. Ciente o Sideral 9971 para Guarulhos, 360. Decolada 10, com curva direita da El, Leida, Krat. Upper Zulu 14 até Grufe. Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, Trive, Upper Whisky 58 até Poços de Caldas, acionando 5030 e chamando o controle 119-8. Aetro, bate 3, chame pronto, Cinderão 9971. Já estou pronto. Autorizado, chame táxi, Sideral. Chamarei táxi, Sideral. Controle Salvador, muito boa noite, web 537, passa o 270 para 180, em Sabral. Objeto 5837, boa noite, ótima identificação, autorizado a BOMF, decimal 50. Na BOMF, decimal 50, web 537. Feitosa. Estabilizou no localizador, 579, visou com a pista. 79, complete aproximação, torno no 8, decimal 95. 85, boa noite. Lançou escuta o 3600, boa noite. Torre, boa noite, web 757 no meio, final no zero, visual, baixo travado. Web 57 no meio, ajuste no zero, no 3, o vento 090 graus, 1 no zero, nós, tem pouso autorizado, pista no zero. 57 no meio, pouso no zero. Externa, livre pouso, 090 graus com 1 no 09, web 57 no meio. 1 no meio, livre pouso. Vendo, por favor? 90 graus com 10 nós. Ok, a gente está mil pés recebendo 20 nós, obrigado. Só apenas confirmando a posição para o 3600A4. Queima, 04. 04, seguinte. Web 5837, redução 2309. Reduzindo para 2309, web 5837. Salvador. O Sideral 9971 para o DAX, está com dois a bordo, autonomia de 330, galeão alternado. 7 Alfa, ponto espera 1985, a torre, ajuste padrão 63, bom voo, boa noite, Sideral 9971. Juliette Alfa, 11895, muito obrigado, um bom dia, Sideral 9971. No meio, Solu, 12, direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após próxima esquerda, quilo, até o pátio 3. Posição prevista no pátio 3 é 05, mesmo assim, fica atento ao sinalizador. Gente, sua escuta Alfa, quilo, pátio 3, posição 05, fica atento ao sinalizador, web 576, boa noite. Boa noite. Portugal 019 descent 2000 feet, unit 103, clear final outlet approach, call center. Portugal, call you yourself, start less than 810, Portugal 019. E decola da 10, federal, 997. No controle Aracaju, é o número que eu dei. Decolou no meio, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. 198, boa noite, muito obrigado, Sideral. Salvador, boa noite, é o Sideral, 9971, Nadael. Sideral 9971, boa noite, contato radar, sua 360, direto da EL. Direto da EL, Sideral. F537, prossegue 3 no pé, ajuste padrão. 3 no pé, ajuste padrão, F537. O Sideral 9971 pode ir para o Aleda? Obrigado. Muito obrigado. Portugal 019, viagem na luz. Portugal 019, complete final protocol, tower 118.195. 1895, Portugal 019, vou lá. F537-2000PS, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2000PS, autorizada ILS, reporte estabilizado, F537. Boa noite. Tudo vai matar, de voo, Positivo, então melhor ainda, confirmando. Star 1013, would you confirm your landing gear down locked? We have. 0215 copiado, reportado de follow-up. 2 knots. Retornando, canal 10, Portugal 019. Privada para ver se tem um morador de rua para ver. Web 537 estabilizado no ILS da 1-0. Salvador, Web 537 estabilizado no localizador. Web 537 completa a aproximação e agora chama a torre 1185. 1895, Web 537, boa noite. Salve, muito boa noite, Web 5837 está estabilizado no localizador 1-0, baixada de trabalho. Boa noite, Web 5837, aguarde pista livre, ajuste no 0-1-3. Aguarde na pista livre, no 0-1-3, 537. 19 on the ground at 23. Leave the runway by the right, contact the ground 121, the small 9 right. Right, 129, right, 01. Boa noite, é Portugal 019, taxi. Taxi vai Alpha Juliet to Stand 11. Alpha Juliet Stand 11. Pista no zero. Pouso autorizado, pista no zero, web 537. Eitazinha! O senhor vai passar Leda, tá cruzado o 200. Confere, chame Recife agora em 3325, alternando 288. 3325, 288, Sideral, bom dia. Controle de Salvador, muito boa noite, voo no 643, frente da informação, Bravo. T43, boa noite, a sua identificação, desse mantém ao 040, chegada Bons. Matheus, 040, chegada Bons, no 643. Boa noite, controle, é o voo no 020, do centro de Gatiche. Voo no 020, boa noite, aciona a identificação, desse mantém ao 050, na chegada Mari. 050 na Mari. Foi 37 no solo 26, direita, 129 solo, boa noite. Ele tá 09, boa noite. 275. 1020, velocidade? Está com 270, nós 0020. Solo de Salvador, muito boa noite, web 537, tem propício, você escuta. Boa, web 5837, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 07. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 7, web 5837. de Salvador, boa noite, Golo 805. Boa noite, 05, boa noite, aciona identificação, desse Matão 060, chegada Mare, reduzindo para 250 nós. Reduzindo para 250 nós na Mare, descendo para o 060, Golo 805. Zero reduza para 230 nós. 230 nós, 0020. Com velocidade? 260. Tem como manter até pelo? Permitiu. 250 abaixo do 30. Massa. Ok. Mantenha 250 então até pelo no 643. Permitiu. Vamos manter 250 então no 643. Duração para o sequenciamento, curva agora é esquerda, proa 020, limite será o localizador. Esquerda 020, limitado pelo localizador, gol 0020.